Sabe do que eu tô falando? A concorrência chora quando ele chega. Venha a chuva! Pesada! As profundezas chamam. Vou fazer chover em cima deles. Pedras.

just going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. um verdadeiro paredão de som. Paredão Mega Golf. Bota pra moer. Paredão Mega Golf, ultrapassando os limites do sol.

vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens bomba, bomba, parceiro. Vários homens bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Xandinho tá tipo bomba, bichinha, bomba no granada. Fecha, vai toda, vai. Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. Babulhão! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. E pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E Kelvin na batida, o suringue é com a gente. Pra tocar no paredão tem que ser bem diferente. E Kelvin, e Kelvin, e Kelvin, vai. Xandinho tá tipo bolha, bichinha, buco, cre, cre, cre, cre, cre, nada. Vai! Ataca, ataca, ataca, ataca, ataca. O Paredão Mega Golf, botando no 14 sempre. Chora! Avisa pra galera que eu já comecei. Eu também! Acabei de chegar depois das 6. Bebo louco, mas eu tô largado. Nada de dormir, vou inventar fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu tava tendo que ir para a piscina. Ficar no paredão, a galera na pressão. Tem vida melhor. Já comecei, acabei de chegar depois das 6. Tô bebo louco, mas eu tô largado. E nada de dormir, vou inventar fazer churrasco. O freezer tá lotado de gelada. Eu já mandei limpar a piscina. E ligar o paredão, a galera na pressão. Eu tenho vida melhor, mas não presta não. As playboy tirando onda, tô tomando fora. E as novinhas dando louco, com nariz comida. As playboy tirando onda, tô tomando fora. Tirando onda, tomando corona, as novinha tudo louco. Tomando escove, você vai tirando onda, tomando corona. Jonas esticado e o Eva dos Sóis. E quer ouvir? Quer ouvir? Sim, você fez. Esse é bom. Carioca CDs. Carioca é o cara, viu? É o cara do Pernambuco. Vai, meu amor. Xandinho. E os playboys tirando onda. E as novinhas tudo louco. Olha os playboys tirando onda. Tomando corona e as novinhas tudo. Paredão Mega Golf. Não me esqueceu, né? Tá vendo que não vai ser fácil me tirar da mente. Vamos desistir, amor. Não me esqueceu, né? Confesso que às vezes eu paro e lembro da gente fazendo amor. Sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo, não consegue amar. Seus olhos podem dizer: não me esqueceu, né? Diz a verdade que o seu coração. Dessa solidão sou eu, sou eu. Eu sei que encontrou alguém pra superar, mas também sinto que você, mesmo querendo, não consegue amar. Seus olhos podem dizer: não me esqueceu, né? Diz a verdade. Coração.